Daí fudeu, rapaz. Eu sou digno de tudo que eu faço. Eu caço renovação e coloco no meu laço. Alimento o ser humano que tem, mas não ser escasso. E vira rima viva na harmonia do compasso. Eu sou digno de tudo que eu faço. Eu caço renovação e coloco no meu laço. Alimento o ser humano que tem, mas não ser escasso. E vira rima viva na harmonia do compasso. Sei quem eu sou, pra onde vou, carrego meu valor. Então omisso do meu compromisso, então me erra, por favor. Tô bem na minha trilha, mais forte do que antes, pois aqui não tem robô pra comer pilha. E dou com força pra quebrar que nada o tacho. Não é porque sou underground e vou ficar sempre por baixo. Me afasto de quem duvida do meu raciocínio. E pouco a pouco vou avançando com meu domínio. Eu vou ser tudo aquilo que você não quer que eu seja. E quando eu vou alto na terra, você rasteja. Cada conquista minha na pista, esbraveja. E me ver na lama sempre é o que desejo. Eu sou sagaz, mostro que sou capaz. O tempo que é perdido eu sei que não volta mais. Em meio a muitos problemas procuro uma solução. Não entre em qualquer esquema, pois recuso imitação. Não me comove o seu dilema, não passa de zenação. Porque sou um ser movido muito mais pela razão. Eu sou digno de tudo que eu faço. Eu caço renovação e coloco no meu laço. Alimento o ser humano que tem, mas não ser escasso. E vira rima viva na harmonia do compasso. Eu sou digno de tudo que eu faço. Eu caço renovação e coloco no meu laço. Alimento o ser humano que tem, mas não ser escasso. E vira rima viva na harmonia do compasso. Como jogador na posição eu pego o passe. O mic tá na mão, então eu parto pro ataque. E vou driblar todos que enganam a minha massa. E tentam me parar, mas não ultrapassa. De longe eu vejo toda a sua arrogância. E quando chega perto quer fazer falsa aliança. É o medo que se tem com a sensação de segurança. Pra aquilo que cê pensava era coisa de criança. E não se engane com o poder da minha gangue. Aqui não é bang bang, mas também tem muito sangue. Pra doar pro bagulho certo virar. Com rimas e batidas dominando todo o ar. O tempo passa e a saga continua. Pra quem tem raça e talento, a mente não se tumultua. A nossa aspiração tá no meio da rua. Então, cuzão, diz pra gente qual é a sua. Agora a voz tá rouca, da boca só tem um amargo gosto. Quando vem a raiva nos olhos, riso no rosto. Causa constrangimento, pra isso eu tô disposto. Pra tua insatisfação, eu nunca deixo o meu posto. Eu sou digno de tudo que eu faço. Eu caço, renovo, sou e coloco no meu laço. Alimento o ser humano que tem, mas não ser escasso. E vira rima viva na harmonia do compasso. Eu sou digno de tudo que eu faço. Eu caço renovação e coloco no meu laço. Alimento o ser humano que tem, mas não ser escasso. E vira rima viva na harmonia do compasso.